ao Senhor em todo tempo. Em alegria transformou o meu lamento. Cantarei ao Senhor em todo tempo. Sua palavra será sempre o meu sustento. Vamos lá! Bendirei ao Senhor em todo tempo. Em alegria transformou o meu lamento. Cantarei ao Senhor em todo tempo. Sua palavra será sempre o meu sustento. E quando é a hora certa de louvar, qual é o lugar certo de louvar?